aconteceu o que ninguém esperava, uma bênção de Deus. Surge um movimento capaz de unir, através de música e dança, é por aí. Música eletrônica, batida pesada, contagiando toda a rapaziada. Em nossos bairros era isso que faltava. Nas ruas da cidade o ritmo rolava. O cara é de borracha, será que é humano? Eu não acredito, ele tá flutuando. Era isso que a gente ouvia, bota fé. Tudo tem um início, você sabe como é. Os primeiros b-boys estavam aparecendo. Clube Primavera, no City eu me lembro. Apresentação, Nelson Funkcia. Era tudo que eu queria. Breakdance, Tata, Finado LED, Saltos Encontro, Paulo Borracha, Desoeste, Pumas, Electro Bugalu. É racha no quarentão, só pode ganhar um. Gordinho, Taguatinga Sul, Borracha, Ceilândia Sul. Pode crer, moleque, algo em comum. Break na veia não é pra qualquer um. União Smurfs, The Breaks, lembra? Foi lá no Futs que viraram lenda. Rafi, os Magrães e muitos outros que fizeram sua parte para o nascimento em Brasília dessa arte. É, foram dias de glória, tão sabendo que fizeram história. Essa homenagem vocês merecem. Do que é bom, a gente nunca esquece. Uma nova rapaziada agora toma frente, fortalecendo o movimento, assim é bote quente. Respeitando a quem essa semente plantou, foi por aí que tudo começou. A arte das ruas, pode crer, foi aprimorada. Vejo minha quebra toda grafitada, altos moleque deixando quieta a pichação. Essa é a ideia, pode crer então. São muitos levando a sério essa parada. Cresceu o olho, não adianta, é barca furada. Tem tanta coisa ainda pra fazer. É sempre um começo, você pode crer. Ouça essas palavras, não sou o primeiro. Breaker, rapper, DJ e grafiteiro, todos fazem parte de um mesmo movimento, tendo seu valor, tendo seu talento. Acredite, nós somos capazes. Eu tô ligado que passamos por altas fases. Nunca é tarde, bote isso em sua cabeça. Nós somos milhares, não se esqueça. Eu fico feliz por estar aqui, mandando essa ideia e você podendo ouvir, sabendo que esse som é pra você. Continue assim, fazendo por merecer. Tem essa de idade, é hora de mostrar sua capacidade. Eu acredito nos moleque de mente aberta, que sabe ouvir, refletir, escolher a coisa certa. É tanta gente espalhada nesse Brasil. Em Goiânia o break não para, você já curtiu. Vitória, Espírito Santo, é isso aí. Muita gente de preza, palavra-chave, progredir. Rio de Janeiro, Sampa, BH, Anápolis, Trindade, Paraná, Nordeste, Mato Grosso, Manaus. Em todo o território nacional. Num vacilo de repente você se esquece que esse é um movimento que todo dia cresce. Não importa se você tá começando agora, tem sua responsa, continue sua história. O mundo dá voltas, pode botar fé. Você não aprende só se não quiser. Essa é a ideia, a informação que seja passada de irmão pra irmão. Cabala reforça os breakers fazendo sua parte, é, valorizando nossa arte. Esse som foi feito pra você, a verdadeira homenagem, pode crer.